Salvador. Bom dia, aqui é o Golf Ilha Tango. A aeronave está localizada aqui no pátio 3, posição 2, Lima. Solicito de autorização do reboque para ponte 9. Gente, Golf Ilha Tango, autorizado inicial reboque. Reporte no pátio 3 para ingresso no pátio principal. Não, obrigado, bom dia. Gente, Golf é Clear Fox, tem um bom dia. Alvin, Comic Delta, autorizado, ingresso no passo principal, hotel, portão 08, reporte hotel. Ok, tu sente o Golf e já está, eu tenho um bom dia. Tenente Alvo Família Delta, bom dia. Prepare saída Salvo 1 no Alagado Fox. Ah, sim, da Fox Trot, Salvo 1 no Alagado Fox, está 3, no nosso 7 horas. Pergunta 3, 1, 7, 1, só confirmando a informação em curso agora a Golf. Porém, caso já ouviu a Fox Trot, não teve mudanças significativas. Sim, então, muito obrigado, está 3, no 7 horas. 3171.4. Negativo, tá 3171. Tá 3171, autorizado para Guarulhos, via Pedro 10 até Taubaté. Nível de voo 320. Saída Sanvo 1, Leda, Motiva. Decolagem da pista 10, primeira curva direita. Transponder 5520, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Pesado para Guarulhos, nível 320, via Pedro Lula 0, Taubaté. Saída Sanvo 1, Leda, Motiva, decolagem da 10, curva direita. Transponder 520, então 3171 no cotejamento correto, reporte para o fichiver e questionamento. Reportar na prova. Centro de Controle Salvador, ação de identificação. Autorizado a chegada a Bonfa. Ajustado no caminho 019, pista para o voo 050. 7-1, autorizado táxi para o ponto de espera da Piscina 0, via parte principal táxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, General no 019. Autorizado via parte o Índia, e informando o ponto de espera pronto no 019, rota 3197. Sinal na 225, sou autorizado por ele, pelo texto para 4.000 pés, altimetro 1019. Pego, posso passar o Sinal na 225. Três controles são abertos na identificação desta via chegada a Bonel de Uno para o nível de voo 050, ajuste ao número 019. Piscina 0, Veto, 130 graus, 129. Autorizado, LL, colar piscina 1-0, tá 3, 1-7, 1. Controle Salvador, sendo identificação de fazer chegada a ponto para o nível de voo 060. Ajuste ativo com 019. 71, decolado aos 26, chame o controle Salvador 120, decimal 8. Uma boa, 3, 1, 7. Decoração 1, 1200. Ponto 3171, contato radar, decolado 3200, decoração 1, posição ótima, para o voo 320. 320, camisão, pode valer? 320, direto Leda, decoração 3171. Obrigado, direto Leda. Chamé 6225, estou autorizado esse nosso procedimento de LS de seu puxão 0, de separar 2 em 3, a altimetro 019, vai ser estabilizado. Autorizado. C5973, desça para 310, altímetro 1019. 610, 1019. Gol 1093, desça para 410, altímetro 1019. Mantenha 2 em 3, reporte estabilizado. Salvador, é o azul 512. 6, peças de informação, voo, solicitou 340. Azul 5126, informação Golf, confere, prepare saída, água, 1 ao lado de 4. Chamar agora pelo 18 decimal, 9, 5. Comodoro Flamengo 2, 25, 1 milha de distância. 5973, chama agora todos, 118, decimal, 95. 1895, grato, bom dia. Concordo. Correio 5973, muito bom dia. Está precisando de IRS-13 para ter baixado o trabalho. 5973, bom dia. NH1019. Continua a aproximação ao ar de calibre.